chão, chão, chão, chão. Vai no chão, vai. Chão, chão. Chão. Cadê o grito das amantes? Cadê o grito da mulherada solteira? Agora que eu quero ouvir, sem mexer. Segura aí. Cadê o gritinho das virgens? Eita, mulherada mentirosa. Brinca, musa da paz. Aqui vai ver, valeu as musas. O gritinho das virgens. Cadê o grito das solteiras? Cadê o grito das morenas? Cadê o grito das sinceras? Cadê o grito da pretinha? DJ! Bora, maninho! Liga na ideia! Então vamos assim! Quem torce para o Remo, dá um gritinho para mim! Torcida do Ião, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima! Bate na palminha, vai! Tchá! Tchá! Tchá! Tchá! Tchá! Agora então, canta! Remo! Mas será que tem alguém do Paysandu aí? Torcida do Papão com a mãozinha lá em cima e vai batendo na palme, vai batendo e canta, e canta, e canta. Então, ia, ha, ha, uhu, eu torço pro Paysandu, ia, ha, ha, uhu, ia, ha, ha, uhu. Então, ô, meu pai, eu torço pro pai, ô, meu pai, eu torço pro pai. Uhul, eu torço pro Paysandu. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. Bate, bate, bate, bate, vai. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Só quem tá solteiro vai jogando essa mãozinha, vai batendo na palminha, vai. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Vai começar a esquentar mais um pouquinho! Super Pop! Pelo amor de Deus, musa da praça. E quem tá curtindo a vida, quem tá muito feliz, bota a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro, quem vai acordar depois do meio-dia, sai do chão.